Bom, eu gostaria de compartilhar com vocês uma experiência que trago comigo de alguns anos atrás, quando eu ainda era criança e era fascinado pelos espetáculos de circos. Nesses espetáculos, uma das coisas que mais me chamava a atenção, que eu mais gostava, eram os números com elefantes. Eu achava impressionante a apresentação do elefante com sua imponência, aquele ser vivo ali gigantesco. E bem mais tarde eu fui entender por que esse número com os elefantes me inquietava. O que mais me chamava atenção é quando, depois que descobri que antes de entrar para o seu show e mesmo depois do show, os elefantes passavam horas ali presos, quietos, contidos somente por uma corrente que aprisionava uma de suas patas e uma pequena estaca cravada no solo. O mais incrível era que essa estaca era só um pedaço de madeira enterrado apenas alguns centímetros na terra. Ainda que a corrente fosse grossa e poderosa, me parecia óbvio que esse animal grandalhão, forte, fosse capaz de arrancar uma árvore com sua própria força. Quem diria, então, arrancar aquela estaca e fugir daquele lugar? Então eu tinha um mistério. O que mantinha aquele bicho gigante preso e por que ele não fugia? Quando criança, era óbvio, eu confiava muito mais na sabedoria dos adultos. Então, resolvi perguntar a uma professora sobre esse mistério do elefante. Ela me explicou que o elefante não escapava porque ele estava amestrado. Então, fiz uma pergunta óbvia. Bom, se ele está amestrado, então por que o prendem? Eu não me recordo de ter recebido alguma resposta coerente. Com o tempo, me esqueci do mistério do elefante, da estaca, e minha vida seguiu. Por sorte, algum tempo atrás, eu descobri que alguém havia sido bastante sábio para responder a minha pergunta. O elefante do circo não escapa porque tem permanecido atado à estaca desde muito pequeno. Eu imaginei o elefantezinho ali amarrado à estaca, puxando, forçando para um lado, para o outro, para tentar soltar-se, sem conseguir fazê-lo. Assim passaram-se dias, anos, até que um dia ele aceitou a impotência e se resignou ao seu destino. Um elefante enorme e poderoso que vemos no circo não escapa porque ele crê que não pode escapar. Ficou registrado em sua recordação a sua impotência, aquela impotência que sentiu logo depois que nasceu. O pior de tudo isso é que ele jamais voltou depois a se questionar sobre a sua condição, como ele jamais voltou a se colocar à prova a sua força, que hoje, depois, né, ele tinha. E nós, quantas vezes acreditamos em uma série de coisas de que não podemos, simplesmente porque alguma vez, quando criança, quando adolescentes, tentamos e não conseguimos. Então, o que fazer? Agimos como um elefante. Fixamos em nossa memória: não posso, não consigo, não vou conseguir. E assim, crescemos carregando essa experiência do passado, impondo a nós mesmos nunca mais tentar, aceitar uma realidade que já está construída ali. Mas há uma diferença enorme entre nós e o elefante. A diferença é que nós podemos tentar de novo, avançar um pouco mais. Nós somos seres inteligentes, nós podemos superar uma série de experiências ruins do passado e tentar fazer de novo, e tentar fazer diferente, e tentar um novo caminho. Basta para isso apenas acionar a nossa vontade. A nossa vontade, a nossa persistência, perseverança e, claro, a nossa coragem de tentar, de ter uma atitude. Portanto, esse é o recado de hoje. Tente. Você pode conseguir. Pensem nisso.